A gente tá aqui com Manuela para saber um pouquinho do que é que tá acontecendo aqui na rua Doutor Miguel Vieira Ferreira. O que é que tá acontecendo aqui nesse trecho da rua? A população está revoltada com tanto descaso dos poderes públicos. A comunidade, ela é conhecida como Asa Branca. Então, há bastante tempo ela vem sofrendo com o esgoto ao céu aberto. É feito sempre um paliativo que resolve, sana, de momento, o problema e depois volta novamente. A população, ela quer uma resposta dos poderes públicos. A gente já encaminhou um ofício para a prefeitura, já ligou para a Inurb, já falou com a Compesa, mas a gente nunca tem resposta. Estamos vivendo à mercê de uma sociedade que nos marginaliza, que nos joga à margem, que se o problema não está no centro, então elas não têm nada a ver com a margem. E não pode ser assim. A imprensa chegou a aparecer hoje, não? Não, inclusive esse é o terceiro protesto em menos de uma semana que a gente tem e não temos repercussão de nada. A imprensa está mais preocupada com os grandes poderes políticos da sociedade do que com a camada da população pobre, tá entendendo? Que não está nem aí. A imprensa está preocupada em cobrir Geraldo Júlio, Paulo e a população que fica à mercê deles. E aí, hoje na quarta-feira, como foi o dia hoje de vocês? Manhã, tarde e noite. Amanhã, de manhã começamos de 7 horas da manhã, protesto. Paramos às 10 e pouca. Depois fizemos de 2 da tarde até às 5 e pouca, paramos. E depois que paramos, a população revoltada mais uma vez começou a incendiar novamente. E pelo que se está vendo, não sabe se vai ter fim, porque a população insiste em permanecer protestando e os poderes públicos insistem em dizer que não estão vendo. Massa, valeu, obrigado, Nala. Valeu.